Майк, Фокстрот, Серега, на скуте, просив. Да, на такой момент Фок Сега, Ливре Сона, что мы так. все, Олив летает, 7 минут, так все, папа. Mike Fox, você é autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Ou 1592, acendo a identificação, Neymar, autorizado, descido até o nível de voo, até 2 mil pés. Altímetro em Salvador 1013, na proa de mar, intercepta via chegada. Serra Vitor 369, negativo. Qual é a sessão mais dois sem condições de voar o Serra Vitor 366? 592, voo Serra Vitor 366, altímetro 1093, em descida para 2500 pés. Tango Mike Fox Serra, decolada 56, chame agora o controle, 119 decimal 8, tem um bom voo. 119 decimal 8, graças ao bom trabalho, Mike Fox Serra. Papatango, Mike Foxtrot Sierra. Papatango, Mike Foxtrot Sierra, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 090 via saída Conde. Sobe e mantenha nível de voo 090 via saída Conde. Mike Foxtrot Sierra. Mike Fox Trot Sierra, voo direto com onde? Direto com onde? Mike Fox Trot Sierra. Voo na 592, autorizado final do procedimento RNAVE, pista na zero, em forma estabilizada, o CEO Vitor 366. Matiu, voo na 366, autorizado no procedimento, a reportagem estabilizada, voo na 592. 592, visual com campo. Ona 592, Torre Salvador, 1-1-8, decimal 95. 296, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, bom. Ona 592, na coluna do Serra Viva 372, visual. Uno 592, boa noite, tráfego já avistado, em livre pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 03 nós. Livre pouso, Uno 592. Bom dia, senhor, identificação. Descem, mantenha 2.500 pés, altímetro padrão, 1.0 no 3. Eu fui na prova do Serra Vitor 366, são 3.170. Afirmativo, autorizado a final do procedimento RNAV, pista 9-0 informe, passando o céu, Vitor 366. Autorizado a RNAV, 1-0, 3-3-1-3-1. Uno 592 no solo, zona 1, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Um livro a sala 219, 592, bom trabalho. Nice, Portugal 024, only punch on 810, and we are ready for departure. Portugal 024, good line up and take off, wind is 080 degrees, 02 knots. Clear line up and take off, runway 10, airport down 024. Portugal 084, airplane 815, contact now departure control, 119.80. 119.80, airport down 024. Departure, good night, airport channel 024 heavy with you on Boca departure, passing 1700. Yeah, Portugal 024, raise a contact, timing maintain level 350, Boca departure. Climate maintain level 350, airport channel 024. Repetendo, Mike Foxtrot Serra na escuta do controle. Registro radar encerrado, 6 milhas para fixo do Conde, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju, frequência 120 do Sinal 3. 120 do Sinal 3, boa noite, mais 77. Zona RNAB, visual para texto, 131-70. 131-70, Torre, Salvador, 198, Turismo 95. 3195, boa noite. Torre, Salvador, 131-70, 3 milhas e meia para 372. Kingston 3170, Zenf 110 graus, 049, pouso autorizado. Leve pouso na 103170. Gaziri 24, dispatching level 150, contact now Recife Center 12685, enable 125045. 126 decimal 85 or 125 decimal 5, airport channel 024, 019. Três 170, Gonçalves 25, mantenha escuta, táxi autorizado via Fox, Alf e Juliette para o portão 10. Escuta, Fox, Trot, Alfa, Juliette, portão 10, três 170. 892, bom dia, acione identificação. Desça em Montanha 2500 pés, boi, após Pabode, Serra Vitor 366, altímetro padrão. 182, autorizado sinal R9, pista 1-0, informe Sierra Vitor 366.